Reinaldo 05, uma hora, livre para decolagem, Guardião 02, 90 com 10. Cruzada, 90 com uma 12, Guardião 02. Pousou, ele voa via Foxtrot 1219, solo 35. 219, azul 1460, certo? Solo Salvador, muito bom dia, azul 4060, livrou na Fox. Bom dia, 4060 da Azul, táxi Alfa, apontando o táxi Juliette. Táxi Alfa, chamando antes da Juliette, azul 4060. Solo comprovado, farol guardião 02. Afirmativo, decolado aos 35, controle 120, décima 8 até a volta, 02. 120, décima 8, grato. Controle Salvador guardião 02. Proceda, guardião. Decolou Salvador, acionado 0102, sobrevoou Salvador, estima uma hora. Ok, ciente, prossiga o visual, via litoral sul, informe quando iniciar sobrevoo e patrulhamento em algum setor. Só, por enquanto só tem uma aproximação, instrumento para 10. 7 da aproximação, sobrevoo, formará mudando o setor. Controle Salvador, muito bom dia, é o 5220, transfere, vai iniciar a descida agora, vai abandonar 190 para 190, está 40 milhas de Amã, ciente da Papá. Está reautorizado, 5220, descida para o 080, pro de Amã, chegada com esse mesmo nome, identifique-se. Identificou, descendo 080, 5220, vai manter 240 até 4 milhas de Dona. É, a gente fica a critério, a velocidade. É, 5220. Confere no 359. Confere no 359, escuta, possível. Chame o centro Recife em 251 na Dana 3325. Espera, Recife, na Dana 251 na Dana 1325. Estabilizou o gol 1260. 1260, complete a aproximação em LS, chame a torre 1 no 8 decimal 62. É. Ono 186, obrigado, até já. Oi, Salvador, bom dia, Ono 260, 3 milhas para Cipra, Ono 260. Ono 260, centro do tráfego aí na nova estrada, é porte externo, checada, trem. Vamos parar, Ono 260. 260, avistado, pistão zero, pouso autorizado, 80 graus, uma dúzia lança. Depois autorizado, não da zero, gol da 260. Papo, tô sem a Tiara, tá nem rimar? Gente, só um instante a cópia, hotel sem a Tiara. Grupo de Zulu, destino é Cachoeira do São Félix, é isso? Confirmar a radial ideal e a distância? Grupo de Zulu então decola na ideal 301. O controle após a classe será em 120.8, a torre é nessa, acione o transponder 0260. Zero direto dona, pista para 2000, registrado 1016, acuse localizando. Direto dona, descendo 2000, reportarei estabilizado no log 5220. Volo 260, solo 42, libera direito 129. 29. Ok, correto cotejamento, Papa Papa Hotel Sierra Charlie. Chame fora do solo, o vento aqui no aeródromo 90,12. Salvador, 2-0, livrão. Zero livrou, chamou táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette, por gentileza. Alfa, Juliette, reporta, 2-0. Serra Charlie, fora do solo, senhor. Decolado 4-4, mantenha teu ideal, aguarde transferência de comunicações, até o Serra Charlie. Aguardará a transferência. Papa Hotel Sierra Charlie, normal transponder 0117, chama o controle agora 120.8. 120.8, grato, bom dia, bom trabalho, senhor. Papa Hotel Sierra Charlie. Sierra Charlie, prossegue em condições visuais, na minha escuta permanente. Confirme o POD e o tipo de equipamento e quando possível estimar de pouso. O POB 02, o equipamento é um Alfa Sierra 50. E o estimado é 20 minutos, senhor. Será aos 15h05, senhor. Copiado, informe livrando a CTR Salvador, Hotel Santiago. Certo, senhor, mas eu acho que não vai nem liberar, senhor. É muito próximo, é 29 milhas. É, comunicará fora do alcance na fora da barreira de todos os santos. Entendi. Paulo Salvador tá 319U com a Quebec para o Galeão. Quebec confere, pronto, cópia 380. Nota. Tá 319U no Salvador Galeão, autorizado a nível 380. Decola no zero, primeira curva direita. Prefira a saída da El Leida após Leida, voa bridge onde intercepta a rota para o Zulu 10. 51612 no transponder, o controle em 120.8, tá 319U. Autorizado, Galeão, 380, superior Zulu 10, decola 10 direito da El Leida bridge. 5162208. Correto, reporte quando pronto. 319. Salvador Xenar 6140 para o táxi, o PNT com 90 a bordo, está com 3 horas e 40 de autonomia, alternado Natal. 3h40 Natal, confirme apenas o PLB? 9090. Climativo vem ainda no ponto de espera chamado 886, altímetro 10 no meio agora, 6140 da Xenar, bom voo. Índia 186, 10 no meio, grato. Sim, estou na escuta. Ingressando na 330, já na magnética 330, já passado de Paris por 2 milhas. Se ambiente, mantenha-se condições visuais no setor, 500 pés, frequência livre para coordenar com os próximos locais, 12345. Chame para o retorno a Salvador, hotel Serra Tchale. 345 na coordenação livre, chamará para o retorno em Salvador. Obrigado, cara, tenha um bom dia, um bom domingo. Igualmente. Estabilizado do LOC, a 4 milhas de duna, chave visual 5220. Gente, 5220, completa sua aproximação. Vai chamar a torre 1 no 862, fica atento a um Alfa CA50, sobrevoa ali no centro administrativo da Bahia, sem interferir com sua aproximação a 500 pés. 5220, tá daqui a pouco. Adiano 02. Controle 1208, a torre nesta, o transponder é o último que acionou. 0137, 1208 e permanece na tua, o turno de bravo. Correto, chame pronto para decolagem. Camarada, pronto, Sandro de Abrava. Torre Salvador, muito bom dia, 35220. Vai passar a duna, já visual estabilizado no lock. Sente, continua a aproximação, reporte o externo baixar travado, 35220. Reportaria no externo, 5220. Salvador Approach Control at Jet 6740, passing 160, descend to 150. Jet 40, identifique-se, desça para 50, 050, está autorizado na chegada à Mare. Identificou, descendo para 5000, para o 050, 6740, chegada à Mare, autorizado. Chaneme 140, decolado ao 52, controle 1208, reverte. 208, grato, uma boa tarde. Luz, para ingresso do circuito, agora com a torre 1862. 1862, grato. Controle Salvador, boa tarde. Chaneme 140, decolou pro Caracajão. Chaneme 140, contato radar decolagem, submanteu 350, saiu da PUCA. 350, fechou da PUCA, o 6140. Nós temos o tráfego da matéria da TRIP, próximo marcador externo. Aproximaria para 35 na sequência baixa altura, o vento é de 100 com uma dúzia, ou manteria o setor aguardando o final direto para o Graia? Material o setor aguardando a passagem do tráfego, guardião. Gente, reporte visual com a TR da TRIP, guardião. Reporte, oral. Passou externo, baixado, travado, 5280. A intensidade é muito baixa. Pista 1-0, pouso atrasado, 100 graus, 10 nós. Pouso 5-2-2-0. Guardião 02, visual com o tráfego na final ILS. Sente, Guardião 02, ainda mantém o setor, aguarde final para o pátio do Graia. No setor, Guardião. 5-2-0, informação de tráfego à direita, temos um helicóptero, polícia militar, embatulhamento no litoral, não interfere na sua aproximação. 7-5-2-0. Curva esquerda, Pucará, Caracaju, 5162 e 208 o controle, agora 260. Correto, reporte pronto. Voltará, 260. Controle, o Papa Romeo, Índia November Alpha, 1000 pés, corredor Interlagos, pronto para o regresso. Ingressão corredor Interlagos, em November Alpha, informe visual com o campo. Vai ingressar corredor Interlagos, 1000 pés, informará visual com o campo, em November Alpha. Controle, Xené 6140. O Xené 6140. Tráfego abaixo, 2500 pés aproximadamente. Eu não copiei sua transmissão. Ativo, tinha uma indicação de tráfego recebida aqui. O senhor teria informação qual seria? Nesse setor é o Papa Romeo Índia November Alpha, seu traveso esquerdo a 1000 pés, com Charlie 150. Ciente, grato, 6140. 58 a rota, decolando 0, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5174 no transponde, o controle 120, décima 8, 5728 Web. Webjet 5728, autorizado Recife, 5350, perfil 8, decolando 10, curva esquerda, saída Puca, Caju. 5174 transponder, 1208 é o controle. Correto, reporte pronto. Depois da 5728. Solo, TAN 3895, posição 4, parque de checa, 04 portão, 4 na sec de solo, é portáxi, TAN 3895. Verdade, chama o TAC 3895. Tomando a prova de dona, grava. Voltando de abraço. Chega. Tá acionado quanto a ligar? Chame fora do solo, vento no aeródromo 90 com 62, com 09, 1016, tango de abraço. Chamará fora do solo, tango de abraço. Trip 5220 no solo 56, direita via Eco 1219. Direita na Eco 1219, grato. Fora do solo, Tânia Braga, visual com o guardião. Na final, se autorizado, vai cruzar a vertical da turma. Estimativo. Então, na presente, comprou a do farol de Tatuã. Se desejar, está livre. Aguarde todas as comunicações, Tânia Braga. Vai prosseguir, senhor. A vertical da turma vai cruzar na praia do Flamengo e vai prosseguir via litoral. Tá, ok, então na porra da turma, autorizado. E aguardando transferência, Tânia Braga. Claro, sim. Se após o ATR da trip passar a cauda, tá livre. Certo, em coordenação pessoal de solo, após passagem do ATR da trip, tá livre, eu puxo aqui da 05, com 1777. Xené 6140? Siga. Você precisa coordenar uma prova no meu Fox 08 para Xené 6140? Aguarde, mas tem minha escuta agora. Você escuta agora, não. 3395 para o táxi, alterna Galeão, autonomia de 0338, POB 116. 3895, vinha Índia no ponto de espera, chama a torre 1086 e o altímetro agora no 0 no meio, bom voo. 0 no meio, aeroporto, 0 3 3 3 3 3 3 3 Acionamento, direto para o teste, chame táxi. Tá no litoral, tanque de Abrava. Gente, vai afastar agora, via Xé à direita. Vai via Xé, abaixa de altitude até o Fala da Barra. Gente, reporte o vertical do Fala de Itapuã, aguardando a transferência, tanque de Abrava. Itapuã, está preparado, tanque de Abrava. Quebec. 4463 azul, Quebec, formação em curso, voz de cópia 220. Agora tem a saída prevista? Passou agora com a torre 1-1-8-6-12. Transfere agora a torre 118-6-12 para o circuito de tráfego em Janeiro. 4 463, Salvador Ilhéus, autorizado nível 220, nível 220 autorizado, decolagem da 10, primeira voa direita. Seguida da saída da El, Leda após Leda, voa direto Ilhéus, 5175, eu transpondo o controle no 20 decimal 8, o azul 4463. Índia November Alpha na proa da rotatória, visual com o campo. Gente, inicialmente até a vertical da rotatória, reporte na rotatória, Índia November Alpha. Reportado na rotatória. E controle 1208. Correto, após como pronto, pressionamento e pushback. Chama. 76740 estabilizado na final da 10. 76740, complete aproximação, chame torre em 1186. 1186, 6740. Família Bravo, prossiga em condições visuais, 500 pés, litoral sul de Salvador, informe através de Farol da Barra. Através da barra, está atualizado, vai 200 pés, sobre o mar. Litoral, eu não tenho contato no radar com o seu tráfego, mas tem litoral, 500 pés, aguarde por uma autorização. Aguardando, família Bravo. Estabilizado no ILS da 10, baixar a travada. 740, com a torre 1862. Marcador externo, final 7 autorizado, aguardando a autorização o tempo todo. Tá ciente, tá visual com tráfego também. Webjet 6740, estabilizado no ILS da 10. 7 avistado, pistão 0, pouso autorizado, 110 graus com 10 nós, 740. Autorizado o pouso, objeto 6740, pista 10. 2 Salvador, bom dia, OTAN, 3295, pontifera 10, pronto. 3295, mantém o ponto de espera. Tracajão no 7, aciona identificação. DC mantenha 040, está autorizado chegada bom. 040, tá bom. Para o táxi, sigo 1777 com 156. 2:38, confixe. 156, 2:38, confixe. Afirmo. Em frente, Índia, no posto de espera, chama a torre, 108, 6, altímetro 1.